¿Dónde estás? Loco. Bem-vindos de volta ao Diários da Camisa de Força, um podcast para padrinhos, PicPayers e apoiadores. Afinal, são vocês, os e as únicas, que detêm a chave da minha cela. Vocês me deixam solto no mundo para ver coisas que prestam, às vezes torcendo para eu nem voltar. Tudo bem, eu entendo. Mas mesmo com atrasos e atropelos, eu estou sempre aqui e este é o nosso quinto episódio. Mas antes de começar, eu tenho muitas desculpas a pedir pelos atrasos, mas... iguais alegrias para compartilhar. Afinal, desde o último episódio, nós nos tornamos um grupo, não um mero canal, e poder interagir com vocês lá está sendo bem melhor, sem aquela gentalha infecta, melequenta que povoa o mundo e não é apoiadora do teatro escuro, ao contrário de vocês que são doidos e doidas limpinhos. Quer dizer, na maior parte. Mas principalmente eu fico feliz porque fazer o Diário de Camisa de Força e liberá-lo num grupo mais interativo deixou melhor até para eu saber se vocês estão curtindo os conteúdos exclusivos aqui deste arremedo de podcasts que eu faço. Contudo, deixando de lero-lero, eu só queria avisar que eu estou separando este episódio em três partes. É um anúncio e duas recomendações culturais. Entenderam? Na boa? Aham, aham, vamos começar. E começando pelo anúncio, se de Achagur quiser e que tu não babar na minha orelha em contrário, a partir de dois sábados para lá, ou seja, dia 24 de outubro, e tudo der certo, o que raramente dá, eu quero começar uma live fixa todo sábado à noite. A questão é que muitas pessoas, ou as vozes na minha cabeça, não importa, estavam me pedindo para falar em filmes estranhos e desconhecidos. E aí, é claro, eu respondi que já existia o Necrofilmicon para isso. Mas então essas pessoas insaciáveis queriam mais, queriam que eu falasse dos filmes desconhecidos, mas que fossem merda também, algo como um bolha da semana do cinema. Por causa disso, e com muita ajuda de nosso apoiador Danilo de Almeida, abração Danilo, resolvi que todo sábado farei streaming de um filme merda, daqueles merda de dar risada de tão ruim inteirinho no Twitch TV e comentando numa janelinha enquanto o filme vai. E vocês não têm nem ideia dos filmes que eu angariei aqui, vai por mim, é de aloprar a porra do cu. Tem a TV dos Mortos-Vivos, Chamas da Morte, Papai Noel Conquista os Marcianos, é só trecheira. Então é o seguinte, todo sábado à noite, uma live dessas com o filme inteiro passando e eu comentando com minhas opiniões chapadas dementes durante. Será uma forma de cumprir os pedidos dessa gentinha e também de tirar uns trocados para os dementes que assistirem e jogarem moedas. E claro, cada episódio, talvez fora o primeiro, porque eu ainda estarei testando para ver se dá certo novamente, que raramente dá, terá um convidado ou convidada que aceite participar daqui deste grupo, assistindo o filme comigo, gargalhando das merdas, tomando umas ou se drogando, se quiser, às vezes é necessário, enquanto o filme acontece. A única coisa faltando, na verdade, é o nome para essas lives. Eu tinha a ideia de chamar de Rejeitados de De Achagur, mas aceito sugestões e pensarei em mais uns para deixar uma enquete aqui no grupo mesmo. Me falem aí se vocês gostaram da ideia. O que nos leva à nossa segunda parada, a nossa segunda parada que eu digo, mas a nossa primeira indicação que vem no formato de uma série. Para quem está de cama, casa, mesa e banho por causa da pandemia e não aguenta mais falar em Dark, The Boys, Umbrella Academy e etc., eu queria recomendar uma série boa para vocês. O nome dela é Evil, assim mesmo, mal, bem dramática e tem uma temporada inteirinha até agora. Vocês podem assisti-la pela Globoplay para quem dá dinheiro para os comunistas de extrema-direita da família Salmarinho, ou pelo nosso bom e velho stream, o Popcorn Time ou qualquer outro serviço de torrente que rola por aí. Entretanto, o que me cativou nessa série é que desde Fringe eu não via teorias estapafúrdias tão bem escritas e atuadas. Dependendo do viés pelo qual você olha a série, ela pode ser sobre infiltração demoníaca, psicopatas proativos do mal ou simplesmente fungos causadores de alucinações no chuveiro. É isso mesmo, tô viajando na maionese não, tudo isso tá lá. Evil segue os passos de uma equipe sancionada pelo Vaticano para investigar o que pode ou não pode ser o exército de 60 demônios querendo foder com a geral. Simples assim. A pegadinha vem no fato de a equipe dessa CSI de outro mundo ser composta por... é até complicado de dizer. Um futuro padre que usa drogas alucinógenas para falar com Deus, uma psicóloga forense e ex-escaladora de montanhas que tem 4 filhas que relembram diabas da Tasmânia, e um nerd multicientista hacker que ao mesmo tempo é um muçulmano indiano. Gente, não tem como não dar certo. Com 13 episódios, Evil consegue fazer funcionar perfeitamente o balanço entre ser séria, assustadora, ridícula e tão galhofa que não dá para não amar. Os temas variam entre coisas góticas e seculares misturadas com youtubers, videogames, influencers, sexo hippie e clínicas de fertilidade, com momentos tensos de deixar a gente mordendo as unhas para logo depois tomar uma piadalha desconfortável ao ponto de nos fazer perguntar se a gente deveria rir ou não. Garantido, vale demais a pena. E estrelando nós temos Mike Coulter, aquele homenzarrão da porra de Luke Cage e Jessica Jones, como o pretenso padre nem tão santo assim. Depois temos a maravilhosa Katia Herbert de Westworld e Manhattan como a psicóloga que está sempre perto de surtar e matar alguém. Em seguida temos o comediante Asif Mandiv de A Proposta e Os Estagiários como nerd cientista. E completando ali, não parte do elenco fixo, mas sempre ali nas histórias, temos também o sempre estranhão Michael Emerson de Lost e a fuderosa veterana Christine Latte de Chicago Hope e Law and Order Vítimas Especiais. Vão por mim, que é bom pra caralho. Evil terminou agora há pouco a primeira temporada e já soltou o trailer da segunda tamanho sucesso. Escutem aí um pouquinho do trailer, o qual tá inteirinho legendado no grupo, pra vocês sacarem qual é o esquema disso. True or false? I like mechanics magazines. Are you serious? False. I like the sound of a woman screaming. Orson? Forensic psychologist doesn't declare. How many times have you determined the defendant had the mental capacity to be prosecuted? 34 times. Is my client possessed by a demon? Are you referring to demons metaphorically or clinically? Ms. Bouchard? I work for the Catholic Church. So you're a priest? No, an assessor. My colleague Ben and I investigate unexplained phenomena. I didn't know that was a job. It is. I don't believe in all that. Devils and possession. The problem with my job is that possession looks a lot like insanity, and I need someone to help me distinguish between the two. E o mais engraçado é que, por causa da pandemia, o trailer da segunda temporada já saiu e ele é completamente incomum. Ao invés de investirem num trailer produzidão, eles preferiram apenas mostrar algumas cenas vagas da primeira temporada, com os atores enquanto isso fazendo passagem de falas entre eles e elas via Skype ou Zoom ou seja lá que merda eles usem aí. Inclusive com o Asif Mandiv, o indiano muçulmano da série, fazendo vocalmente os sons tensos da trilha sonora enquanto os outros atuam, o que fica muito engraçado e esquisito. O trailer da segunda temporada também estará aí embaixo do episódio e vocês podem assistir que ele não dá spoiler de porra nenhuma, creiam em mim. Caiam dentro que é de cair o cu com dinheiro na cueca da bunda. E só porque eu sou gente boa pra cacete, olha só, acabei de descobrir uma página de torrents onde vocês podem baixar a primeira temporada completinha em dual áudio. E o link estará também abaixo do episódio aí. Eu não sou mesmo um fofis da porra? E minha indicação final para ocupar essas mentes infecciosas de vocês durante a pandemia é de um livro. Agora, normalmente quando eu falo de livros, eu já entrego para baixar o livro prontinho para ler em PDF ou EPUB ou mobile, ou o que quer que seja, mas dessa vez não rolou. Eu não sei bem se não rolou porque o livro é bom demais ou porque talvez o povo brasileiro já não goste de ler normalmente e tenha cagado e andado para ele. Mas o problema é que não o achei para baixar em lugar nenhum. E olha que eu sou o tipo de cabra que acha tudo em toda parte. Mas dessa vez eu fui vencido. De qualquer maneira, chamado A Galeria da Fama dos Cientistas Malucos, é um livro escrito pela dupla de psicólogos Daniel Hage Wilson e Anna C. Long, e trata de analisar pelo viés da psicologia cientistas loucos, alguns reais, outros não, que povoam o nosso mundo inconsciente. Então, se você já se perguntou, cientistas aloprados, o que comem, onde vivem, como se reproduzem, esse é um livro para vocês e é um prato cheio. A dupla de autores pega a galera que levou a ciência um pouco longe demais do que devia, para o mal dos outros ou para si mesmos e mesmas às vezes, e dissecou o que fez com que eles agissem dessa forma. Para vocês terem uma ideia, olha a lista de análises. Eles falam de... 2 pontos. Dr. Evil, dos filmes do Austin Powers, Trofim Lysenko, da antiga União Soviética, o Dr. No, do filme clássico de James Bond, Auguste Picard, que deu nome ao capitão da nova geração de Star Trek, ao professor Cálculos, das histórias em quadrinhos do belga Hergé, que criou Tintin, Capitão Nemo, outro personagem clássico, Nikola Tesla, e esse eu nem preciso falar quem é, Lex Luthor, o careca mais odiado depois do velho da Havan, Dr. Moreau, do romance imortal da literatura de ficção científica, Dr. Stanley Milgram, dos Estados Unidos, Victor Frankenstein, claro, o cientista maluco original, Sidney Gottlieb, o precursor de Timothy Leary na espalhação do LSD durante a Guerra Fria, Seth Brundle, o trágico Jeff Goldblum, do filme A Mosca, do Cronenberg, Madame Curie, a mulherão da porra da ciência de todos os tempos, Dr. Jekyll e sua contraparte não tão boa assim, Jack Parsons, o loucaço discípulo de Aleister Crowley, que, por acidente, meio que deu à luz a cientologia, olha só. Oliver Heaviside, e esse aqui, olha, esse aqui era doido feito a porra, apesar de ter criado o cabo coaxial. Philo Farnsworth, que queria ver o sonho de um mundo elétrico livre, um mundo movido à eletricidade, tudo à eletricidade para sempre, para toda a humanidade. E finalizando com Herbert Farnsworth, que delirava em criar uma raça de mutantes superatômicos. Acho muito engraçado isso. Mas e aí, acham pouco? Podem correr atrás desse livro, que ele é bom pra caralho, e vocês acham ele pra comprar online baratinho, em preços que vão de 15 a 35 dinheirinhos de cueca. E só pra dar uma ideia de quão boa é esta porra, eu queria ler agora um capítulo inteiro pra vocês, só pra aguçar a vontade de ler o resto, é o mínimo que eu posso fazer, já que eu não achei o livro gratuitamente pra vocês. E justamente para aproveitar o mundo em que vivemos atualmente, cheio de maldade, desinformação, falta de empatia e principalmente desumanização, eu escolhi justamente o capítulo sobre Stanley Milgram, o qual eu já conheci a história na faculdade e merece por casar certinho com muito do que a gente vive atualmente. Vamos lá? Dr. Stanley Milgram nasceu em 1933, morreu em 1984. Uma citação. Relativamente, poucos participantes de minhas pesquisas sentiram mais tensão do que um sujeito roendo as unhas enquanto assiste um bom filme de Hitchcock. Lugar de nascimento, o Bronx, Nova York, Estados Unidos. Principal ambição, descobrir o que leva um ser humano a fazer o que faz. Filiação política, Partido Republicano. Preferências, arremessar flechas sobre o efeito de peiote, aplicar choques elétricos em pessoas. Fato menos conhecido, inventou o conceito de 6 graus de separação, suposto QI 158. Passatempo preferido, persuadir as pessoas a acreditarem que ele tinha poderes extrasensoriais. Genialidade 4 de 5, insanidade 3 de 5. Introdução. Stanley Milgram foi o fundador da psicologia social que baseou seus experimentos nos princípios da obediência. É consenso para todos que Stanley Milgram foi um homem extremamente inteligente, cuja curiosidade voraz parece ter superado qualquer melindre quanto a levar seus experimentos psicológicos aos limites extremos da experiência humana. Em experimentos com cidadãos comuns e consigo mesmo, Milgram aplicava choques elétricos, ministrava drogas alucinógenas e até mesmo o que nos dias de hoje seria considerado por muitos como tortura mental. Embora suas práticas se desviassem muito das normas toleráveis, e embora muitos o considerassem um experimentalista arrogante sempre disposto a brincar de Deus, suas pesquisas estabeleceram os alicerces da psicologia social e expuseram as tendências perversas ocultas que pulsam logo abaixo da superfície, mesmo em pessoas tidas como normais. Sim, até mesmo de sua querida mamãezinha. Retrato de um cientista social. Os professores de Stanley Milgram observaram seu alto nível de inteligência já no jardim de infância, mas foi apenas após ter sido submetido a um teste de inteligência na escola secundária que ele foi colocado em classes mais avançadas. Como resultado do teste, revelou que seu quociente de inteligência era de 158, o intelecto de Milgram foi avaliado como extremamente elevado. A média do QI é 100 e os testes de 68% da população revelam quocientes entre 85 e 115. Outros 14 têm quocientes entre 116 e 130 e apenas 2% alcançam resultados entre 131 e 145. Dos cerca de 300 milhões de norte-americanos, apenas cerca de 40 milhões superam a marca de 145. Em outras palavras, Milgram era definitivamente mais inteligente que a maioria dos norte-americanos. Dono de um cérebro privilegiado, Milgram não encontrou dificuldades para frequentar os salões acadêmicos do Queen's College, onde estudou ciências políticas, como tampouco da Harvard University, onde em 1960, aos 27 anos de idade, recebeu seu PhD em psicologia social. O primeiro emprego de Milgram foi como professor assistente na Yale University. Após 3 anos, ele retornou a Harvard para trabalhar como professor, mas nunca conseguiu um cargo estável de professor em Harvard, o que para muitos se deveu à publicidade negativa em torno dos métodos experimentais não ortodoxos e discutíveis do ponto de vista ético que foram a marca de sua carreira acadêmica. Durante a infância de Milgram, ocorreu uma série de incidentes que determinaram o tipo de cientista que ele se tornaria. Em primeiro lugar, deve-se observar que o fato de ter um QI elevado não constitui nenhuma garantia de que a criança não irá cometer nenhuma estupidez. No caso de Milgram, ele e alguns amigos misturaram substâncias químicas explosivas de um laboratório de química e as fizeram descer pela beira de uma ponte para dentro de um rio. A explosão resultante foi suficientemente alarmante para que alguém chamasse os bombeiros. Além de se meter em encrencas com seus amigos, Milgram também aprontava travessuras com seu irmão. Numa ocasião, os irmãos Milgram montaram um esquema sofisticado de truques e mentiras para convencer um amigo de que Stanley tinha poderes extrasensoriais. Aquele amigo pode ter sido a primeira cobaia, termo usado no contexto de pesquisas para designar o objeto de estudo ou participante de um experimento, dos experimentos de Milgram. Desde criança, Stanley Milgram planejou minuciosamente e conduziu experimentos que envolviam fraude e controle mental dos outros. Revelando o mal oculto. A questão mais famosa proposta por Stanley Milgram era simples. O quanto de dor uma pessoa pode infligir a outro ser humano se estiver cumprindo ordens de alguma autoridade? Uma série de experimentos anteriores havia demonstrado que as pessoas tendem a acreditar nas crenças de grupo, inclusive a ponto de mudar sua resposta quanto ao cumprimento de uma linha para estar de acordo com todos os outros, mesmo que o grupo esteja redondamente enganado. Mas Milgram não se satisfez com esses resultados. Ele queria investigar as respostas das pessoas às autoridades quando algo muito mais importante do que o cumprimento de uma linha estivesse em jogo. Fazendo uso de sua enorme capacidade criativa e de sua experiência em planejar experimentos, Milgram preparou um que lhe daria uma resposta de grande estilo a essa pergunta, apesar de envolver trapaça e infligir trauma mental. Milgram convidava uma grande variedade de pessoas, desde estudantes da Yale University até soldadores de meia-idade e empertigadas senhoras idosas para irem a seu laboratório. As pessoas eram informadas de que participariam de um estudo sobre os efeitos do castigo sobre a aprendizagem. Iniciava o experimento, formando uma dupla com outro, que na verdade era um membro oculto da equipe de pesquisadores. Ambos, participante convidado e cooptado, deveriam então tirar um pedaço de papel que determinaria quem seria o professor e quem seria o aprendiz no experimento. A todos os participantes convidados cabia o papel de professor. Um membro oficial da equipe que conduzia o experimento, identificado pelo uniforme de laboratório, explicava ao aprendiz que seria ensinada uma lista de palavras e que, a cada erro que cometesse, o cooptado receberia um choque leve. O participante convidado ficava observando o aprendiz cooptado ser levado para uma sala adjacente, onde era amarrada uma cadeira e eletrodos colocados em seus braços. A atenção que Milgram dava aos detalhes era minuciosamente programada, pois nesse momento o membro cooptado amarrado para cumprir o papel de aprendiz mencionava casualmente que sofria de um problema cardíaco. O participante convidado era então levado a uma sala onde lhe era mostrada uma máquina sofisticada com fios saindo de trás, na qual constava gerador de choque, tipo ZLB Dyson Instrument Company, Waltham, Massachusetts, potência de 15 a 450 volts. Havia 30 interruptores no painel da máquina dispostos de acordo com a potência de seus choques, que ia de choques leves até choques seriamente intensos. E acima desses níveis, a simples indicação agourenta de XXX. Já com sua base fraudulenta solidamente instituída, a parte da tortura mental do experimento estava pronta para começar. O professor recebia instruções para começar com o interruptor 1 e aumentar o nível do choque toda vez que o aprendiz cometesse um erro. E o coitado do aprendiz cooptado cometia muitos erros. Cada erro subsequente e aumento do nível de choque extraía gritos de dor do aprendiz. Se o professor hesitasse em dar o choque do nível seguinte, o membro oficial da equipe que conduzia o experimento, identificado pelo uniforme de laboratório, seguia uma sequência fixa de ordens pronunciadas com calma e autoridade, dizendo: "Por favor, continue" e, se o aprendiz não der a resposta dentro de uma medida de tempo possível, siga o mesmo procedimento que vem aplicando as respostas erradas. Finalmente, esses procedimentos foram aplicados com algumas variações em experimentos conduzidos com centenas de participantes. Os resultados demonstraram que as pessoas se dispõem cegamente a infligir dor a outras quando as ordens vêm de alguma autoridade constituída. Na primeira sequência de experimentos, 65% dos participantes aplicaram o choque até o nível de 450 volts, que ocasionaria na morte do aprendiz. Apesar de ouvir os gritos histéricos seguidos de silêncio mortal dos aprendizes, que erravam as palavras e acabavam pagando caro por isso. Alguns dos participantes mostravam-se mais nervosos e confusos do que outros na execução de sua tarefa, mas a maioria simplesmente obedecia. Depois de terem infligido o nível mais elevado de choque disponível, eles eram informados de que o aprendiz não havia realmente recebido choque algum, mais ou menos como uma versão para lá de sádica de Candid Camera ou programas de pegadinhas, só que com menos risadas e mais torturas mentais. Depois de passar anos conduzindo tais experimentos, Stanley Milgram concluiu que a maioria das pessoas, independente de suas características demográficas, definidas como sexo, idade e nível socioeconômico, se dispõe a cumprir ordens desde que acreditem que elas venham de uma autoridade legítima, como a que se identifica pelo uniforme oficial do laboratório. Mas Stanley Milgram não havia contado com a reação da publicidade. As pessoas ficaram tão revoltadas com os métodos utilizados por ele quanto horrorizadas diante dos aspectos obscuros da natureza humana revelados pelo experimento. Criatividade e uso de substâncias químicas. O brilhantismo intelectual que distinguia Stanley Milgram de muitos de seus colegas era a capacidade que ele tinha de aplicar modelos experimentais a fenômenos sociais complexos. Tal flexibilidade e criatividade já eram bastante evidentes quando Milgram era criança, mas pareceram aumentar com o tempo. Essa flexibilidade mental pode ter sido influenciada por estímulos dos meios acadêmicos, nos quais Milgram escolheu mergulhar, ou pela série de substâncias estimulantes que ele resolveu fumar, tragar ou cheirar. Era extremamente difícil ser cientista num período conturbado como o das décadas de 1950 e 1960. Teorizava-se muito a respeito do poder das drogas alucinógenas como meio de expandir a consciência e aumentar a criatividade. Isso ocorria em parte com base em depoimentos de seus usuários, dizendo que tais drogas induziam a sinestesia, experiência na qual o estímulo de um sistema sensorial leva a percepção em outro. Como se ao ouvir uma música a pessoa visse imagens correspondentes aos sons produzidos por ela. Milgram dispôs-se a mergulhar de cabeça na exploração dessa nova via de acesso à criatividade. Enquanto estudante do nível de graduação e juntamente com alguns de seus colegas de Harvard, Stanley Milgram usou peyote, um cactus que contém mescalina, uma das mais antigas drogas alucinógenas conhecidas. Além da experiência da sinestesia, a mescalina pode produzir imagens mentais vívidas e visão distorcida, além de outras experiências sensoriais intensificadas e percepções alteradas do espaço e do tempo. Além do peyote, consta-se que Milgram tenha usado também maconha, cogumelos psicodélicos, cocaína e anfetaminas. Apesar de nenhum estudo ter demonstrado conclusivamente que o uso de drogas aumenta a criatividade, a capacidade de Milgram para criar métodos perimetrais com o propósito de sondar as profundezas da mente humana pode ter resultado de sua exploração sobre os efeitos das drogas em si mesmo. Por outro lado, muitos dos efeitos das drogas alucinógenas devem-se às expectativas do usuário ou às experiências que esperam ter. O aumento da criatividade de Milgram pode ter ocorrido porque, como muitos outros cientistas da época, era o que ele esperava que acontecesse. Psicopatologia, narcisismo ou autoconfiança justificada. Julgue-o como quiser, mas ninguém pode afirmar que Stanley Milgram não teve a ousadia e a autoconfiança de um cientista louco. Em 1954, ele se inscreveu no programa de pós-graduação em Psicologia Social da Universidade de Harvard, apesar de nunca antes em sua vida ter feito um curso de psicologia. O departamento recusou-se a admiti-lo, argumentando que ele não sabia nada de psicologia e sociologia. Em resposta, Milgram apelou diretamente para o chefe do departamento e se inscreveu secretamente em 6 cadeiras de ciências sociais de 3 diferentes faculdades no mesmo verão. Essa persistência deu certo e o departamento acabou admitindo-o em fase de experiência. Milgram certamente acreditava em si mesmo, e foi essa autoconfiança que em muitas ocasiões ajudou-o a conseguir o que queria. Mas existem situações em que apenas autoconfiança, por mais elevada que seja, não bastaria. Em 1960, Milgram recorreu ao governo em busca de financiamento para seus estudos do peyote. Sua proposta era de que os participantes ingerissem a substância alucinógena antes de serem submetidos a uma série de testes cognitivos e físicos para avaliar suas percepções estéticas de obra de arte. O governo dos Estados Unidos não se mostrou entusiasmado com a ideia de gastar dinheiro com pesquisas sobre a expansão da consciência por meio de drogas, mas o que teria levado Milgram a supor que pudesse obter financiamento para tal finalidade? Alguém poderia argumentar que tal tipo de comportamento é característico de uma pessoa com um senso inflado de importância e valor próprios. Um dos sintomas típicos de transtorno de personalidade narcisista. É comum esse tipo de personalidade narcisista sentir-se no direito de posse e contar com um tratamento diferenciado. Stanley Milgram pode ter esperado obter o financiamento para seu projeto de pesquisa sobre os efeitos do peyote simplesmente porque se considerava especial. A resposta de Milgram à recusa de financiamento foi usar peyote com alguns amigos e realizar experimentos controlados sobre a capacidade deles para arremessar dardos. Os dados coletados dessa abominável experiência de arremesso de dardos foram ordenados e catalogados para publicação sem qualquer ajuda do governo. Seja qual for a justificativa para estudar uma brincadeira de bar sob a influência de uma droga, também aqui podemos constatar a persistência e a criatividade de Milgram em ação. A importância que ele às vezes dava a si mesmo parece ser amplamente justificada. O que Stanley Milgram não era capaz de conseguir com sua inteligência e criatividade, ele conseguia com sua persistência e obstinada autoconfiança. Surpreendentemente sádico? Para o senso comum, dar choques em outras pessoas, mesmo que seja num experimento altamente controlado, pode parecer uma prática sádica, a obtenção do prazer no ato de infligir dor a outra pessoa. Entretanto, o único diagnóstico psicológico relacionado com o sadismo envolve a categoria de transtornos de identidade com respeito a sexo e gênero. Por exemplo, conclui-se pelo diagnóstico de sadismo sexual quando um indivíduo acha sexualmente excitante o sofrimento psicológico ou físico de uma vítima e atua com base nessa excitação sem o consentimento do outro. Não há nenhuma prova de que Stanley Milgram tenha sentido qualquer excitação, de ordem sexual ou qualquer outra, ao dar choques em outras pessoas. Por outro lado, pode-se argumentar que, ao continuar fazendo seus experimentos com choques, Milgram demonstrou uma total desconsideração pela segurança dos outros, um sintoma do transtorno de personalidade antissocial. Mesmo assim, a desconsideração de Milgram não era pela segurança física das pessoas, uma vez que o experimento não era fisicamente arriscado. Se houve alguma desconsideração da parte dele, foi para com o possível sofrimento psicológico infligido aos participantes que davam os choques nos experimentos. Os experimentos de Milgram foram realizados antes de terem sido estabelecidas normas de segurança para o estudo envolvendo cobaias humanas, coisa que ele mesmo chegou a perceber. Milgram referiu-se por muitas vezes ao fato de a maioria dos participantes mostrar-se satisfeita por ter participado de estudos que contribuíam para entendermos melhor por que as pessoas obedecem às autoridades. Entretanto, ele também tomou a decisão pessoal de não levar adiante estudos em que os participantes eram ludibriados, dizendo: "Não é correto atrair as pessoas para um laboratório e submetê-las a uma situação exaustiva e desagradável." Apesar de ter parado de fazer tais experimentos, Milgram continuou se envolvendo em debates sobre como deveriam ser tratadas as pessoas que participavam deles. Stanley Milgram cunhou o termo debriefing, entre aspas, acerto de contas ou reunião de contas, para designar o procedimento pelo qual os participantes, após o término do experimento, eram informados de que haviam sido ludibriados e que poderiam reagir na presença do responsável pelo experimento, para que eles não acabassem saindo dos experimentos excessivamente ressentidos. Conclusão: os estudos de Milgram levantaram um debate no campo da psicologia quanto à ética em experimentos que enganavam os participantes. Os pesquisadores que quiserem hoje usar esse recurso terão de fornecer um argumento convincente de que os fins justificam os meios, ou seja, de que o benefício a ser ganho em termos de conhecimento excede os riscos físicos ou psicológicos aos quais os participantes são submetidos. Além disso, a prática de acerto de contas ou reunião de contas introduzida por Milgram serviu de protótipo para todos os psicólogos e fez com que os órgãos de defesa da ética começassem a exigi-la de todos os experimentos nos quais os participantes eram ludibriados. Todas as propostas de experimentos com sujeitos humanos devem hoje incluir um tópico intitulado Proteção de Cobaias Humanas. Indiretamente, os experimentos de Milgram acabaram tornando todos nós um pouco mais protegidos dos ensaios experimentais das novas gerações de cientistas malucos. Então é isso, espero que tenham gostado da leitura e que busquem ler o livro todo. Quem sabe vocês não vão entender agora mais porque que muitos PMs não piscam os olhos na hora de atirar em pessoas inocentes por motivos de cor, ou credo, ou classe social, ou porque algumas pessoas são excluídas de rodas evangélicas por serem pactuadoras com o diabo e etc e tal. Para entender o Brasil e o mundo como um todo, o livro é de leitura fácil, ele é curto em suas 216 páginas e é diversão garantida para a cuca nesses tempos de pandemia, nem que seja para entender melhor os loucos que povoam também nosso mundo, governa a nossa realidade. Falar nisso, espero que tenham gostado de todas as indicações. Digam aqui no grupo o que acharam da ideia das lives, se estão gostando da série Evil e tralalá, vocês entenderam. Como sempre, sou um cientista louco com dedicação total para vocês pela força inigualável que vocês me dão todos os meses. De coração, nos ouvimos no próximo, quando quer que ele saia. E por falar nisso, já que falamos tanto de loucura, vamos deixar aqui para vocês ouvirem a não menos clássica Balada do Louco dos Mutantes, para deixar vocês mais malucos e drogados com o áudio. Fui. Por pensar assim, se eu sou muito louco, por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Juro que é. me curar. Já não sou o